FGM Divulgações. Cebola, alô Ney Moraes, Wave Music, Welber Moraes, Comercial Oliveira, Moita Boninho. Meu parceiro GT da mídia, Gênio Gravações de Campo do Brito, Neto Divulgações, Pirata CDs, um cara de um olho só. Fiz estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. Que da bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar, não me atende não. Apertado verde, que se apertar verde vai dar esperança pro meu coração. Recaída inimiga da razão, não me atende não. Um abraço meu parceiro Clécio e Novari, Paulo Afonso, estamos chegando, bro. Arte M Divulgações. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. Que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar, não me atende não. Aperta no bebê, que se apertar no bebê vai dar esperança pro meu coração. A recaída é inimiga da razão. Meu fluxo dos fluxos pós. Alô, VH da mídia, é nóis. Top paredões, cara, Cezé.